E agora é hora de língua portuguesa. Dicas fáceis para você. Em dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos tirar a seguinte dúvida. Fui eu quem fiz ou fui eu quem fez? Bem, a dica fácil é que o verbo concorda com o pronome reto, eu, quando a palavra que vem antes é o que. Por exemplo, fui eu que fiz. Já no caso do pronome quem, que é um pronome de terceira pessoa, o verbo obrigatoriamente concorda com ele, uma vez que ele, que é um pronome de terceira pessoa, está mais próximo ao verbo. Então devemos escolher qual pronome usar antes do verbo. Se usarmos o pronome que, a frase tem de ser fui eu que fiz, ou seja, o verbo concordando com o pronome eu. Fui eu que fiz, fui eu que falei, fui eu que trouxe, e assim por diante. Agora, se escolhermos usar o pronome quem, aí o verbo deve concordar com o pronome quem. Aí ficaria, fui eu quem fez. Por quê? O verbo na terceira pessoa concorda com o pronome na terceira pessoa. Fui eu quem fez, fui eu quem falou, fui eu quem trouxe, e assim por diante. Entretanto, devemos sempre dizer fui eu e nunca foi eu. Gostou da nossa dica fácil da língua portuguesa de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá!